Aleluia, Pai. Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. E hoje nós daremos continuidade à leitura do livro Desafio de Amar para os Pais. Quero dizer para você que tem escutado que antes de iniciar a leitura eu oro por cada pai, por cada mãe, por cada filho envolvido nesse desafio. Nós sabemos que a luta é grande, que as dificuldades às vezes parecem imensas, mas nós temos um Deus que é grande, um Deus que opera maravilhas, um Deus que opera o impossível. Então, se no teu lar, se na tua família você tem enfrentado problemas, situações, circunstâncias contrárias, creia no Deus do impossível. Ele é contigo, Ele é na tua casa, Ele é no teu lar, Ele é com teu marido no trabalho, Ele é com você nas tarefas domésticas, Ele é com os teus filhos na escola. Ore, creia, perceba o Senhor na sua vida, faça da sua vida um culto racional ao Senhor, faça da sua vida um culto contínuo. O culto não é na igreja, o culto não é no domingo, o culto é diariamente dentro da sua casa. É isso que o Senhor quer para cada lar, para cada família, que a continuidade da adoração a Ele seja diária, permanente. É isso que o Senhor busca, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que cada pai e que cada mãe se levante e se coloque na brecha pelos filhos, pelas famílias, em nome de Jesus. Aleluia. O amor não é irritável. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Colossenses 3, 12 e 13. Amor é uma calma brisa. Não é uma tempestade esperando para desabar. Sua resposta inicial a um ou outro problema deixa seus filhos com lições positivas e restauradoras de caráter ou com dolorosas memórias de como não proceder sob pressão. Ser irritável significa estar a ponto de explodir. Nervoso, motivo de pirradas, tristemente, alguns pais nunca deixam passar uma oportunidade de ficar aborrecido com seus filhos. Eles se sentem no direito de tirar proveito de algo que está errado, mostrando quanto estão frustrados com a situação. Então, vamos ser honestos. Ninguém gosta de abraçar um porco-espinho ou deitar-se em cacos de vidro. E essas não deveriam ser as únicas opções para darmos a nossos filhos dentro da nossa própria casa. Se apresentarmos irritação na voz, em vez de controle emocional, somos obrigados a provar não apenas a amargura em nossos corações, mas de outros que estão à nossa volta também. Como influenciamos dentro do lar, mamães? O amor é lento para ofender e rápido para perdoar. Ele não age como um Marte em pequenos incidentes. Ele nos pede para prolongar uma reação tocante, não uma reação chocante. E ele nos convoca a rapidamente desfazer qualquer explosão que a irritabilidade queira detonar. De acordo com 1 Coríntios 13, 5, o amor não é facilmente irritável. Ele não é mal-humorado, rabugento ou nocivamente sarcástico. Ao contrário, ele estende aos nossos filhos a mesma paciência amorosa que Deus nos dispensa. O livro tem falado muito sobre isso, em sermos pais como Deus é nosso Pai. Demonstrando justa ira apenas quando se fizer necessário e que somente por um curto período de tempo. Quando ficamos amuados em casa, estamos demonstrando o oposto do que o amor nos chama para fazer. Nossos filhos nunca serão perfeitos, então por que agimos com surpresa quando eles cometem erros? Nós não somos perfeitos diante de Deus. Mesmo assim, Ele não nos ataca com raios quando falhamos. Ao invés disso, demonstra longanimidade conosco, enquanto nos convida a agir corretamente com Ele. 2 Pedro 3,9. Igualmente, disciplina e correção paternal nunca deveriam resultar de ira descontrolada ou do uso de nossos filhos como alvo fácil para descarregar nossa própria tensão. Se seus filhos sempre percebem sua irritação imerecida, você os motivará a se sentirem menos amados e mais inseguros. E, imperceptivamente, empurrará os corações dele para longe do seu. E nós temos que trazer o coração dos nossos filhos para bem pertinho da gente, mamães e papais. E se essa tendência continuar todo o tempo, eles provavelmente adotarão a irritabilidade como expressão de escolha. E mais tarde, com seus próprios filhos, dando continuidade desse modo a um padrão nocivo pelas gerações que virão. Quantos de nós já não repetimos erros em que vivemos no passado? Não é verdade? É por isso que combater a raiz das causas de irritação é como chutar intrusos nocivos para fora do seu lar. Nem mesmo os deixa entrar. Determine-se não deixar que problemas menores produzam maiores reações. Decida exercitar o autocontrole emocional. Escolha reservar suas palavras quando a frustração estiver em alta dentro de você. E permita que o amor dê o tom de suas expressões, ações e mesmo sua compostura. Irritabilidade, usualmente, flui de duas molas amargas: estresse e egoísmo. Quando você reflete sobre seus filhos, pergunte a si mesmo se seu nível de estresse está atualmente sendo causado por fatores já em jogo dentro de você, ao invés de que seus filhos estão fazendo nesse momento. Se você estiver sob estresse originado de outros relacionamentos, de sua saúde ou de finanças, isso pode estar exaurindo você e enfraquecendo sua habilidade de ser autocontrolada e amável. Você está trabalhando demais? Gastando demais? Ou lutando com ira em qualquer outra área de sua vida? Você está carecendo de repouso, exercício ou nutrição necessária? Há uma deficiência espiritual esgotando seu coração e alma? Lembre-se, a vida é mais uma maratona que uma corrida de curta distância. Portanto, você deve ter seu próprio ritmo e organizar uma lista de prioridades. Seu relacionamento com Deus, seu casamento e seus filhos devem sempre se manter no topo das prioridades de sua vida. Isso significa salvaguardar seu tempo com eles e lutar para impedir qualquer coisa de se tornar seu amor e devoção voltados para coisas secundárias e longe deles. Deixa a palavra de Deus dirigir você quanto a se relacionar melhor com os outros. Colossenses 3, 12 e 14. Ore sobre suas ansiedades. Filipenses 4, 6 e 7. Proteja-se do excesso de trabalho, lembrando de tirar um dia da semana para descanso, adoração e repensar a semana. Êxodo 20, 8, 11. Isso, estrategicamente, lhe proporciona tempo para se recompor e acrescentar momentos relaxantes à sua semana. Irritação pode também vir do egoísmo em nossos corações. Cobiça, amargura, avareza e orgulho nunca estão satisfeitos e sempre causam desassossego e raiva. Mas o amor nos inspira a tirar o foco de nós mesmos e abandonar essas motivações desnecessárias e nocivas. O amor proporciona liberdade ao guiá-lo a perdoar em vez de prendê-lo ao rancor. Ser agradecido em vez de ganancioso. A priorizar sua família em vez de sacrificá-la por uma promoção no trabalho. Em cada decisão, o amor, em última análise, reduz seu estresse e habilita seu coração a responder a seus filhos com paciência e encorajamento, em vez de ira. Examine-se e descobrirá uma razão porque seu nível de irritação está mais alto do que deveria. Deposite essa área diante de Deus e rogue-lhe humildemente para perdoá-lo. Quando verdadeiramente recorremos a Ele por ajuda, reconhecendo nossas faltas, seu espírito manso e potente traz paz, conforto e sabedoria em nossas circunstâncias frustrantes, e sua palavra nos dá discernimento para que possamos ser semelhantes a Ele e dar direção à vida àqueles a quem mais amamos. Amém? O desafio de hoje: escolha hoje começar a responder seus filhos com mais amor em vez de irritação. Inicie fazendo uma lista de áreas onde você necessita baixar o estresse em sua vida. Então, liste algumas motivações erradas que precisa eliminar. Pontos para refletir: onde você precisa eliminar estresse em sua vida? Quando você exagerou recentemente? Qual a real motivação por trás disso? Que decisões você tomou hoje? Fique com Deus, que o Senhor guarde em cada lar, cada família, em nome de Jesus. E que nós possamos recorrer ao Senhor para trazer a paz necessária ao nosso coração. Amém? Até amanhã.